Start. Sequence. Pega o loló, balança o loló, pra fora o loló, e assim fica melhor. Pega o loló, balança o loló, pra fora o loló, vai gritar, ixi vovó. Então pex, pex, pega, pega o loló, pex, pex, vai gritar, ixi vovó. Pex, pex, pega, pega o loló, pex, pex, que assim fica melhor. Lolo na garrafa, as mina chamar, se elas nem disfarce, mete a cara, tá louca na pista, suave desliza, seguindo a batida, ficando lombrada. O mundo girou e ela não caiu, nos palcos bandido pesado acril, bombando as festas na quebra, favela, função de viela, as caixas explodiu. Espelho distorce o reflexo, as ideias na mente é só sexo, madrugada é balada agitada, sensualiza e garante o ingresso. No banco do carona, várias emociona, queda pro patrão, em troca de lombra, felicidade sem dignidade. Tanto que chapa até que tomba. Pega o loló, balança o loló, pra fora o loló, e assim fica melhor. Pega o loló, balança o loló, pra fora o loló, vai gritar, ixi vovó. Então pex, pex, pega, pega o loló, pex, pex, vai gritar, ixi vovó. Pex, pex, pega, pega o loló, pex, pex, que assim fica melhor. Ciúme é constante, assume quem quer, rebola mulher, aumenta o volume. Pra fora o loló e chama de lança perfume. O frevo começa, tá todos com pressa, sugando a garrafa, tá feliz a beça, caindo de testa, esse daí presta, falou quero ser, acabou sua festa. Cê foi chapa demais, drogas tira sua paz, tá drogada, alucinado, levanta e cai, cai. Isso aqui é Goiânia, cobiça insana, por causa de droga, ela fala que ama, pagando mais caro. Você leva ela pra cama. Pega o loló, balança o loló, pra fora o loló, e assim fica melhor. Pega o loló, balança o loló, pra fora o loló, vai gritar, ixi vovó. Então pex, pex, pega, pega o loló, pex, pex, vai gritar, ixi vovó. Pex, pex, pega, pega o loló, pex, pex, que assim fica melhor. Ixi, vovó.